tentando tá mantendo posição aqui no cinto devido à falta de operador, tá? Obrigado, senhor. bom dia. Da 3601, atende da Copa de São Paulo, nível 324. White Copa de São Paulo, Congonhas, um minutinho. Boa tarde. Salvador, agora sim. Com o 271 no postback, acionamento no meio-dia. Está autorizado, sempre início táxi. Até uma tarde. Salvador, está 3601. Pronto, cópia. Afirmativo. Está autorizado, São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via Upper Zulu Romeia, BHZ, Trive, e após conforme a rota do plano de voo. Subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, 5057 é o código, 1935 é o controle. Autorizado São Paulo, nível 360, via Upper Zulu 16, trava Upper Zulu. 13, Dael, Leda, Bridge, curva direita, 5057, transponde 1935, controle, está 3601. Está correto, 3601, no chão de destaque. A chamada, pro pushback. Corrigindo, pro pushback, acionamento. Voo 271, São Sate, com 3 horas e 20, Salvador, 59 a bordo. Via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, chama nessa frequência para decolagem. Pátio de Alfa, chama para outro ponto de espera, né? Eu tá 3601 no ponto de acionamento, gate 04. 20 segundos pro push. 3601 adaptando gate 04. Ciente, tá aguardando só apenas a passagem do tráfego da Gol, tá autorizado agora, chama pra início táxi. Após a passagem da aeronave da Gol, autorizado pushback, chamar ao táxi 3601. Já tá autorizado 3601, o Gol já passou, tá ok? Afirmativo, então autorizado, chama pro táxi. No 271 na linha decola cabeceira 10, vento 130 graus, 9 graus. E a linha decola, 10, com 270. Terminal 271, decola 58, chama agora o controle em 1935, tem um voo. 935, obrigado, vamos pra lá. Controle Salvador, voo 1271. Contato vigilante. Suba restrito ao 290. Confirme? Suba restrito ao 290. Restrito 290 agora. Agora a restrição é o nível 35. Mantenha restrito 350. 350 é a restrição para o voo 290. 350, positivo. 350, 271. Taxa 3601, 114 a bordo, Galeão, 3 horas e 55 de autonomia. Taxa autorizado via Índia, Alfa, Caminho, está autorizado o ingresso e a decolagem da cabeceira 10, o vento 120 graus, 8 km. Índia, Alfa, confirmando autorizado alinhar e decolar? Afirmativo, está livre. Então, autorizado alinhar e decolar na 03601. agora estaciona, mantém a sua frequência? Chame agora Recife em 1-2-5-4-5. 2-5-4-5? Positivo, 2-5-4-5. O vento no 20 graus, 7 nós. Decolou 07, chame controle em 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Olhe, Salvador, bom dia, tá? 3601, decolou da El, passa 1700. Ok, confere contato vigilância. A possibilidade da presente voar da El, 3601? Tá livre. Demativo.